Sexy. Preparem-se. A partir desse momento, se apresenta para vocês o experiente e talentoso DJ da saudade de Belém do Pará. De Belém do Pará. Super DJ passo seu, cada movimento, a todo momento só dá você em meu pensamento. Boa noite. Boa noite, Guamá. Uma noite vem, quando só. Valeu, David. Meu amor. E o Michel chega junto aqui, quadra prefeita. Fecha o verão. Bora pra cima, vamos lá. Eu quero sim ter você pra mim. O que eu posso fazer pra conquistar você? DJ Michel. Eu estou atento. Onde você for, eu te sei. Nossa amiga Mari, Pimentina, tá aqui com a gente, por aqui. Pátio Paixandu, alô Edson. Não importa a distância percorrer, eu estarei nos seus passos. Pode crer, estou atento a cada gesto seu, mesmo sabendo que o seu olhar não é meu. Preciso desse amor pra ser feliz. Teu olhar me falava naquele instante de sonho. Beijo de amor tão gostoso de uma mulher. O som do amor. Ei! Oi, meu amor! E o nosso sol despertava. A gente chega junto na guarda prefeita pra detonar muita saudade pra galera, assim, ó. Toda paixão. Aquela saudade bem light na mana pra você na sua gardinha. E aí, Guamã? E a solidão foi embora, brilhou no céu nesta hora, e essa paixão infinita grita. E eu olha, Doquinho, Michel, galera aqui da João de Deus, tá aqui com o Michel, obrigado. Até o fim. Alô, parceiro André. Eu te quero, eu te. Bora, barbudo. Quero sempre pra mim, até o fim. O teu olhar me falava naquele instante de sonho. Beijo de amor tão gostoso de uma mulher. E o nosso sol despertava. Nosso amigo Ney, a energia, a galera aí da Laje, da Terra Firma, já aqui com a gente, obrigado, viu? Eu guardava só pra você. Olha o Helder, Cavaleiro Solitário. Bora, Helder! Já com o Michel, bora, Erlon. Brilhou no céu desta. Fabinho do Fox com a gente, hein, Fabinho? E essa paixão infinita. Amigo Bidu, Rogério, Fabinho Saldi, Jefferson. A galera aí do Motoclube Belém. Tá aqui, valeu. Sempre pra mim, até o fim. Eu te quero, eu te quero sempre pra mim, até o fim. Eu te quero, eu te quero sempre pra mim. Super DJ Michel, detonando na moral. Tu Durante muito tempo em minha vida esperei por você. Te via nos meus sonhos, nitidamente assim como agora. Esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum. E nenhum destino marcou nosso encontro aqui. Tá virgem, tá virgem? Tá com abaixo? Te procurava, te desejava. E toda noite sonhava acordado. Eu esperava por esse encontro. Oi. Te amei. Uma explosão de sentimentos, um grande amor no devido tempo. Você chegou no momento. Meu parceiro Bob Varejeiro, bora Bob. O amigo Castro da Equatorial, bora Castro. Eu sinto que você há muito tempo esperava por mim. Amigo Carlinho, o rei das frutas. Tá aqui com a gente, hein, Carlinho? Nitidamente assim. Como? Como agora? Esse nosso. WK da Cremação, já saído no CD, WK. CD ao vivo, já aqui, prefeita. E nenhum destino. Aqui. Marcou nosso encontro aqui. Ou, ou. Duas pessoas. E se procuram, acabam se encontrando. Você sonhava com esse encontro. Há tanto tempo que ao primeiro olhar você me amou. Uma explosão de sentimentos, um grande amor no devido tempo. Você chegou no momento certo, é bom olhar e te ver. DJ Mil Grau. Agora com lente, né, meu irmão? Pai dela. Vira a viola. Bora dançar, prefeito. E cante uma ei. Canção. Ei. O amor. Que fale do céu, que fale do mar, que fale da vida. E de Deus, de mim e de você. Diga que você pretende tudo deixar. Que só lhe interessa da vida poder me amar. E morar comigo numa ilha deserta em... Atenção, garçom comprido. Dá um cheque com pimentinha aqui rapidinho. E um barco para pescar. Olhar ao redor. Bora, WK! E depois voltar. Que fique bem longe da confusão. Da vida agitada, da poluição. Alô, Tigrão, qual a parada? E à tarde, quando o sol se for. Já que o Michel é prefeito. A lua pra te andar. Vou lhe pedir, vira a viola e cante uma canção. Vou lhe pedir, vira a viola e cante uma canção. Só água. Parece o remo, água. Diga que você pretende tudo deixar. Que só lhe interessa da vida poder me amar. E aí, Guamá? faca nesse corte, viu, Gelson? Ai. Bora curtir, fecha o verão. E aí? Botei o meu carro na estrada. Ei! E por aí a rodar. Agora, né, Pimentinha? Tentando esquecer a saudade que você me dá. Amigo Geiso com a gente, alô Geiso. Passei muitas horas. Família Souza Castro. E não consegui esquecer. Amigo Jefferson, aí da equipe Moto Clube. Cadê o Rafinha? Via você. Com meu toca-fita ligado, a nossa canção eu ouvia, correndo nas curvas da noite. Meu parceiro João Tubarão, e a nossa amiga Branca. Bora, João Tubarão! Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes. Amigo Kleber do Caramelo com a gente, alô Kleber. Que sofre por te querer. Eu. Bora, garçom! Vou esconder a verdade. Desse amor. Nossa empresária Amélia. E aí, Amélia? E por isso eu voltei correndo. E o Castro. Pra buscar você. Ei, ei. Castro daqui a pouco, Rossi. O som do amor. O som do amor. Passei muitas horas rodando e não consegui esquecer. Em cada sinal do caminho eu só via você. Com meu toca-fita ligado, a nossa canção eu ouvia, correndo nas curvas da noite, chorando eu sofria. Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes. Este alguém que te ama e que sofre por te querer. Eu não vou esconder a verdade. Esse amor que insiste. Essa Maria do céu com a gente, Maria. E por isso eu. E aí, Maria? Correndo do céu. Pra buscar você. Tá aqui com o Michel, quadro Michel. Do prefeito, vamos lá. Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas. As músicas que no passado fizeram sucesso, hoje são pura recordações. Aqui. Atrás. Nos olhamos uma vez e sentimos em seguida o que passava. Oba! Nos falamos uma vez e saímos a brindar na madrugada. Lá de baixo do Alô Edson. O vinho foi o cúmplice de toda aquela. Olha a construção. E palavras. E depois de um longo beijo, nos amamos e casamos de manhã. Era duro trabalhar e difícil levar algum pra casa. Eu sonhava mais e mais, pensando que te tranquilizava. O fracasso foi cristal, refletia nossas vidas separadas. E depois de um longo tempo de enganos, tudo deu em nada. E aí? E hoje meu corpo te reclama. Eu fumo meu tempo em nossa cama, levando momentos de desejos, noites de amor. E hoje meu mundo não tem graça. Sou resto de sol e o tempo passa. Meus olhos perdidos num vazio que você deixou. Pelas ruas, misturando as verdades com mentiras. Bora, bate! Te procuro em cada esquina. Já estamos aqui no Guamá, né? O teu sorriso. E o Michel detonando aquele baile do amor. Edson GDP e Pati Paisandu, o casal aventureiro do som do amor. E fugindo de mim mesmo, vou tentando começar de novo a vida. Como é que é? E hoje meu corpo te reclama. Eu fumo meu tempo em nossa cama, lembrando momentos de desejos, noites de amor. Cima do céu! O tempo passa, meus olhos perdidos no vazio. Tá esperando. Que você deixa. E o Michel do Sul na mão por aqui. Eu gosto tanto de estar com você. Você não sabe o bem que me faz. O seu calor me aquecendo assim me faz pensar que gosta só de mim. Se as horas passam e você não vem, eu começo a desconfiar. Pois me disseram que viram você ao lado de um outro alguém. E a menina? A menina que estava ao seu lado. Diga! Diga quem é. Será apenas uma conhecida ou mais o quê? Amor, amor, esta noite lhe digo que não vou sair. Só vou se você. Amigo Vitinho do Guamá com a gente, alô Vitinho! Tá por aqui, ó! Não admito que um outro alguém tenha os mesmos. Vai, meu grau! Olha a coluna! Não quero nem pensar que vou perder o amor que tanto eu lutei para ter. Se as horas passam. Olha sua amiga Nanda! Aí a Charcuda está com a gente! Alô, Charcuda! Aí. Só vou se você me disser. A menina que está. Pega, Amélia, tá cerrando hoje, Amélia. Diga quem é. Filho do Tigrão? Será apenas uma conhecida ou mais o quê? O Fábio, André Doquino e o meu xará Michel. Olha quem tá aí. Quando a gente se encontra, tanta coisa passa no meu pensamento. Galera aqui é tanta paz no seu sorriso. E aí a bola? Que é tudo que eu quero e mais. Olha aqui, olha, olha, olha. Presta atenção. Vejo minha liberdade de um amor cada vez maior. Aí galera te segue, olha. E você sorrindo diz que a gente pode ainda fazer bem melhor. Me diz que isso tudo é tão lindo, que lembra um filme tão antigo. Ela sempre vem. E aí você vem. Desse jeito eu ainda acabo louco. Tanto espaço pra esse amor é muito pouco. Que eu nem sei se no meu peito cabe paz. pode ser capaz. Olha, dia 8, gente, 8 de agosto, tá chegando o grande festão do Dia dos Pais, aqui na Quadra Prefeita, viu? Vai restaurante Quadra Prefeita. Vai ser Pai Dégua, Pai Denaldo, Neto, Michel, Rebelde, aqui na quadra. Alô, Serginho, vários prêmios pra galera, viu, gente? Você não pode perder. Dia dos Pais. Olha o Clécio do time da Popular. E aí você vem e me dá um beijo. Dia dos Pais é prefeita. Desse jeito eu ainda acabo louco. Tanto espaço pra esse amor é muito pouco. Aqui. Que eu nem sei se no meu peito cabe mais. Que eu nem sei de que esse amor pode ser capaz. Nem sei do que esse amor pode ser capaz. A sua história em cada sucesso. Toma! Sinto que você me ama, mas tem medo de assumir. Toda noite em minha cama eu começo a refletir. Se você gosta mesmo de mim, amor, ou se tem outro em meu lugar. Decida. Olha, Dia dos Pais também, o Serginho acabou de avisar aqui. Postei aí o sorteio. Prêmio, né? Prêmio do bingo. Passagem pra Fortaleza, babá. Café da manhã, hotel. Já pensou? Dia dos Pais, vamos lá. Aqui. Ei! O som do amor. Sinto que você me ama, mas tem medo de assumir. Toda noite em minha cama eu começo a refletir. Se você gosta mesmo de mim, amor, ou se tem outro em meu lugar. E aí, gordo? Decida, meu benzinho, por favor, cadê o Dedeco, hein? Que eu estou a lhe esperar. É saudade. Céu. Chama a coxa! Aquela coxa de retalhos que tu me deste. Cadê o tiburete? Juntando pedaço em pedaço foi costurada. Alô, tiburete! Tá com a gente! Serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza. Parceiro Fabinho, salve, bora Fabinho. Aquela colcha de retalhos está bem guardada. Agora. Alô, testa. Rica, parece aí, meu irmão. Sai da encolha, vem de bola. Bora, testa. Verás como agasalho. O som do amor. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro, tu has de lembrar da colcha e também de mim. Eu sei que tu não te lembras dos dias amargos que junto de mim fizeste um lindo trabalho. E nesta vida alegre tens o que queres. Eu sei que esqueceste aquela colcha de retalho. Olha, Dário Robinho, Jota e o Grêmio da Baixada. Tá aqui com o Michel, obrigado. Vida rica que estás vivendo. E aí, Guamã? Verás como agasalho colcha de cetim. Aí, charcuda com a gente, charcuda. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro. E aí, do céu? O ar. mas de lembrar da cor. Esse é o tempo do Estrelinha do Céu. Machado de Samba da Pedreira. Agora na vida rica que estás vivendo, Roma Show. Verás como a gata acabou. Poxa, de citim. Fazendo a música, Castro. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro. Ei, o som do amor. Ei! Quase lembrar da colcha. Vai, Chesquinha! O campeão da saudade. Vejo em ti a paz que eu perdi. Olha-me pra mim poder sorrir. Sei que só com teus carinhos. Junto, Barão! Esquecer o que sofri. Bora dançar, meu irmão! Descobri que tu nasceu pra mim. Só toquei no Michel, André. Quero ver e ouvir. Ai, que vai sair muito esse nome no CD, olha. Você feliz. Ouça-me, minha Nathalie. De verão, quadra da prefeita e o Michel por aqui detonando na manha bem light. Não me forças mais sofrer. DJ Michel, DJ Michel, só vivo pra te querer. Não te esqueças mais de mim. Vem mas sofrer. Só vivo pra te querer. Não te esqueças mais de mim. Vem, minha Nathalie. E aí, testa! Será que sai aquela hoje? Amar como eu amei. Ninguém. Ninguém. Mais ninguém. Jamais amou. Penar. E aí, cachorro canarinho? Como eu pendei. Um abraço, galera do Boteco do Edson. Todo final de semana, já aqui presente, ele e a sua primeira dama aí, ó. Um abraço do Michel pra vocês, viu? Vamos lá! Não chorava de amargura, não. Mas um dia conheci alguém a quem logo dei meu coração. Hoje sofro por amar demais a um ser que não me soube dar a ternura imensa que eu lhe dei. E o que soube foi me desprezar. Olha o Motoclube Belém, tá aqui com a gente. Eu amei. vivia sem ninguém, porém não chorava de amargura, não. Mas um dia conheci alguém. A ser Manel do Juronas. Ele é o patrão, tio Pureza. Alô, Purezinha! Hoje sofro por amar demais. A um ser que não me soube. Amigo Marco Cachorrão com a gente, alô Marcos. A ternura imensa que eu li. Já que o Michel! E o que soube foi me desprezar. É para dançar com o Michel. Uma canção pra lembrar nós dois. Uma razão pra não me esquecer. Fica no CD. O teu olhar de um olhar tão puro. Traz de volta o tempo ou o corpo. Um coração com meu nome, o seu. Em cada árvore você escreveu. Me faz lembrar de você, menina. Traz de volta o tempo, oh, oh, yeah. Guardo desses bons momentos, discos, fotos, fotos muito de você. Nossas brigas por ciúmes, não posso esquecer. A saudade desse tempo é tão imensa que se faz presente em histórias, em canções. Para sempre. E é pra recordar. Olha o Pitbull de Mocajuba com a gente, um abraço a você. Vamos lá, Pitbull. Vamos lá. Pra recordar nós dois. Nosso bomboseiro do amor. Lembrar você numa canção. Isso é considerado, Michel. Pra nós dois. Uma razão pra não me esquecer. O teu olhar, o som do amor. Traz de volta o tempo. E aí, Fabinho? Cadê o Rafinha? Meu coração com meu nome, o seu. Ele voltou, hein? A árvore você escreveu. Me faz lembrar de você, menina. Traz de volta o tempo. Amigo Rogério, bons, da cooperativa Predadores, tá aí com a gente, grande da pista negra aí. Nossas brigas por ciúmes, não posso esquecer. DJ Michel, a saudade desse Cineral, é Cineral, se faz presente em história. Olha quem chegou, o casal da Terra Fim. Para sempre. Eu toco, eu lembro dela. A sua história em cada sucesso. Se tenho você nos meus braços, sou forte demais, sou de aço. E sei te levar por caminhos de amor e prazer. E aí, WK, como é que é? Se você não tem compromisso, se tem, mas não liga pra isso, e gosta de curtir a vida sem nada temer. Se você quiser, pode vir, eu vou com você dividir. Olha a gíria! Nos beijos, desejos tão loucos que vão nos induzir. Foi almoçar lá, foi? Se quer amanhecer. Ah, não, de novo. Vou lhe dar amor. É, ele não quer mesmo, olha. Nos envolver nesse amor até não é? Consumir. Tá vendo, a bola? Não é ele. Vem, amor, vem assim. Vem amar e sorrir. E depois, meus braços pra você dormir. Barreiro, barreiro. Vem amor, vem assim, vem amar e sorrir. E depois, meus braços pra você dormir. Passa no WK da Cremação. Tá saindo no CD. Eu vou lhe mostrar minha raça, fazer de você minha caça. Amigo Louro da Batata com a gente, alô Louro. Se há seu tempo e a vida nos dá, me pegue, me abrace, me amasse, me beije, me enrosque, me enlace. Faça de mim tudo aquilo que você pensar. Qual é, amigo? Acenda essa chama e se inflame. Daqui a pouquinho, Michel no Caribe Show. Bora, Amélia. Dos pés à cabeça eu quero seu cheiro sem... Vai rolar filé lá. Vou me sugar na sua boca. É, Cineral, meu amor. E ser pra você tudo isso, se você quiser. Dele aqui. Alô, Castro! Lembro com muita saudade aquele bailinho, onde a gente dançava bem agarradinho, onde a gente ia mesmo é pra se abraçar. Vai, bate! Olha a construção! Você com laque no cabelo e um vestido rodado. E aquelas anáguas com tantos babados. E aí do céu? Se sentava. A do céu nunca na toca do lobo. E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas. Eu era a raposa, você era as uvas. Eu sempre querendo teu beijo roubar. E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza. E aí, me bosta no testa? No baile, na minha. Testa no meu abandono, testa. Aquele broto bonito ia me abraçar. Quando a orquestra tocava, beija-me mucho. Eu lhe apertava e olhava seu busto dentro do corpete. Olha o abraço nosso amigo Tony com a gente. Alô, Tony, abraço a você. Alô, Sergino! Eu todo cheiroso a Lancaster e você a Chanel. Junto, Barão! Era um menino, mas fazia o papel. Conhece o WK aí? Em terrível, só pra lhe guardar. E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas. Eu era raposa, você era as uvas. Eu sempre querendo o seu beijo. Olha a gente avisando que domingo que vem, pela primeira vez, DJ Michel lá no boteco do Edson, viu? Que você... Aqui no Guamá, né, Serginho? Ah, se eu... E o patrão Edson tá por aí. Que tá curtindo. Vai... Hoje é quadra prefeita. É lambreta. Boteco do Edson, domingo. Caso eu ia te levar. No endereço é Zona Dark, esquina com a Rui Barbosa. E ao chegar em bora, Edson. Casa, bora trabalhar. Frente ao portão, um beijo, um abraço, minha mão, tua mão. Com medo que o velho pudesse acordar. Saudade. Égua do som. Cineral. Michel. E aí? Fui na cidade, no interior, e nem assim eu encontrei o amor. Chamei, gritei, fiz peregrinação, botei anúncio. E aí, Tigrão? Televisão. E aí? Meu bem, serra ele, Amélia. Desde que você foi, não pinta ninguém. Tiado da meu bem, Irá Bandida. Tem pena de mim. Igual você, meu bem, não mais existe. Eis o motivo porque sou tão triste. Eis o motivo da procura em vão. A Langina do Barreiro! Mas vira a televisão, tá? Meu bem! Pega só quadraveiros, ó! Você foi, não pinta ninguém. Ei, abô! Meu bem! Te falei, abô! Tem pena de. Conselho de amigo, meu irmão! Mas posso fazer pra você, pra mim. Ei! Essa busca inútil precisa ter um fim. Não dá mais pra viver assim, nessa solidão. Sem você, meu amor, não dá pra viver mais não. E aí? Fui na cidade, no interior, que nem assim eu encontro. Olha, Manoel Michel, na parte do dia. DJ Michel lá em Barca Arena, viu? Peregrinação. Piscina Água Verde. E anúncio na tele. Está por lá tocando pra galera de Barca Arena. Meu bem. E à noite? Amanhã no Ipanema de Outeiro. Não pinta ninguém. Oi, meu bem. Tem pena de mim. Prepara a sunga, Paulo, a sunga. O que mais posso fazer pra você? Aquela de bolinha. Dar pra mim. Essa busca inútil precisa ter um fim. Vai, sacuda! Não dá mais pra viver assim, nessa solidão. Sem você, meu amor, não dá pra viver mais não. Tô tocando! Aí, testa. Pra ficar no CD, testa. Cineral. Meu pensamento longe vai. Essa lágrima que cai já não dá pra segurar. É saudade de você, amor. Alô, Tião do Sá, como é que é, Tião? É saudade de você. É saudade de você, amor. É saudade de você. Ei, moça. Salamana. A solidão. Vem machucar. Amigo Bossal dos Peladeiros com a gente. Já por aqui, Bossal. E você tão longe está. Olha o velho aguarda carequina aí, ó. É saudade de você, amor. É saudade de você. É saudade de você. Amor, é saudade de você. Tentei te encontrar, mas não sei onde você está. Eu chorei, por você estou chorando. Olha a dançarina lá da Maloca do Bureza mesmo. Toda terça tá lá. Você me ouvir cantar. Pode crer por você. DJ Michel, o supremo som do amor. De saudade de você, amor. E aí, não? De saudade de você. De saudade de você, amor. Saudade de você. Tentei te encontrar, mas não sei. Olha, amanhã a estreia da Casa Nova. Aí do David e da Rosana, viu? Tá todo mundo convidado pra comer um churrasquinho e tomar aquela cervejinha, né, David? A tua largura que eu vou pra Barca Arena amanhã. Mudar você, me ouvir cantar, pode crer. Estou cantando. As músicas que no passado fizeram sucesso, hoje você curte aqui. Queres tu saber por quem mandado e quem foi? Alô, testa! Pensas tu quem foi o seu mais novo rapaz? Super! Mando só para saber que além das água mar. Com o coração vivendo a Deus. Veste verão, prefeita. Que aqui um dia vai te ver. Super DJ Michel. Minha de mim demais. Minha de mim demais. Nossa amiga Nanda com a gente. Bora, Nanda! Shaque! Queres tu saber o que manda? O parceiro Bob Varejeiro. Alô, Bob, abraço a você, Bob. Pensas tu aqui? Foi o seu mais novo rapaz. Bora, Doquinho, meu xará Michel. Mando só para saber. É aniversário da Maloca do Bureza, dia 10. DJ Michel, Frangina e Rebelde. Que existe sem paz. Olha o som aí, testa. Com o coração vivendo a Deus. Que aqui um dia vai te ver. Dia 10, aniversário da Maloca do Bureza. Michel Rebelde, Frangina. Achei pra ideia. Ei! O som do amor. Ei! Ei! Vem, amor. Vem sentir meu calor, meu abraço. Com você eu me sinto, eu me acho. Eu sou forte, real, sou maior. Você é parceiro Geise com a gente, a família Souza Castro. Desejo. Vamos aqui na prefeita. A doçura gostosa de um beijo. Daqui a pouquinho, Michel no Caribe Show. Cura de nosso suor. Ei, ei. Enfim, e já já, Edielson. Você me traz inspiração. Em cada verso uma emoção. Tenho você dentro do coração. Eu sei que é infinito nosso amor. A nossa vida é uma flor. Que amor em forma de canção. Amanhã tem Barca Arena, Michel, de dia. Piscina Água Verde. E à noite, vamos até o Ipanema de Otê. Michel. Vem, amor. Vem sentir meu calor, meu abraço. Com você me sinto, eu me... DJ. Eu sou forte, real, mil. Maior. A mistura de amor e desejo. A doçura. Fabinho Saldi, alô Fabinho. Beijo, a quentura de nosso suor. Cadê o projeto, Fabinho? Eu bem, você me traz inspiração. Em cada verso uma emoção. Tenho você dentro do coração. Virou hold agora. Mas não me abandone, por favor. Eu preciso do seu. Pega do som, cara. Preciso de você. Só me lembro do velhinho Cineral. Você é tudo que eu tenho comigo. Meu amor, meu paraíso. Lá no Roma Show. São do meu ei! Alô, Vitinho Lanche, tá comigo. E aí, Castro, bata o papel. Guarde com muito carinho as flores que eu mandei. Vai, gordo! Em cada flor tá escrito o quanto eu te amei. Pra gerar mexer com a gente. Apesar de você ter me feito o que fez. Aqui. Meu benzinho, vamos salvar nosso amor mais uma vez. Salva aí! Salve o nosso amor, salve o nosso amor, salve o nosso amor, querida. Salve o nosso amor, salve o nosso amor, salve a nossa vida. Salve o nosso amor, salve o nosso amor, salve o nosso amor, querida. Salve o nosso amor, salve o nosso amor, salve a nossa vida. Parceiro Galo, Galo do DVD com a gente. Bora, cara, aqui, né? Guarde com muito carinho as flores que eu mandei. Em cada flor tá escrito o quanto eu te amei. Apesar de você ter me feito o que fez, meu benzinho, vamos salvar nosso amor mais uma vez. Salva, minha filha! Salve o nosso amor, salve o nosso amor, salve o nosso amor, querida. Salve o nosso amor, salve o nosso amor, salve a nossa vida. Aqui, ele tá com a gente, hein? É tão grande a solidão. Por favor, procure com... Fala mais tarde, tem Barca Arena, Michel. E a noite no Ipanema de Outeiro. Segunda-feira, Ipanema de Outeiro, a volta. E a noite, Palácio dos Bar. Ei! Eu preciso de iria mudar, mas notei que você fez questão de evitar meu olhar. Bora, Guamá! Seus amigos então descobriram a razão que mudou no seu modo de ser. Passando o Bossal dos Peladeiros. E você também. Alô, Bossal! O amor que eu sinto em mim. O orgulho talvez adiou por um mês. É de preparar logo o lanche. De me procurar. Ei! E dizendo o amor. Eu senti que veio alegrar meu viver. E aí? Se você me quiser e comigo ficar, manda embora minha solidão. Se você me quiser, eu lhe dou meu amor. E aí? Farei você muito feliz. Se você me quiser. DJ Rafael. Se você me quiser ir comigo, fica, manda embora minha fresco, solidão. Ei! Se você me quiser, eu lhe dou meu amor. Bora, Manel! E farei você muito feliz. Bora, Gelson, mais uma, Gelson. Se quiser. Domingo tem Boteco do Edson. Próximo domingo tem Boteco do Edson, tem Michel. Pela primeira vez, Sagino. Se você me quiser e comigo ficar, vou embora minha solidão. Vou embora. Se você me quiser, Cineral. Meu amor, Cineral. Você muito feliz. Quando tu me beijas queimar. E a saideira do Michel. Faz em fogo o coração. O som do amor. E o meu pensamento voa. Amiga Cris com a gente. Nesse amor. DJ Cosmino. Na paixão. Oi. Pois teu corpo tem fogo. Tem fogo, Amélia. Lá vai a água. Nele eu quero me queimar. O teu beijo. Fiquei com a Jimmy, o pai do Mil Grau, é? Égua. E eu mais quero é gostar. E a saideira do Michel. E a chama que queima. Queima. Queima, Jesus. Não vai mais se apagar. O som do amor. Pois aí, WK. Tu és minha. O homem da cremação. Alô, João Tubarão. Minha. Meu. Meu bem. Nossa amiga Neide com a gente do Bar do Valdo. Olha o seu maridão, já por aqui com o Michel. Michel partiu o Caribe Show. Canarinha, amanhã, Barca Arena. Cineral. Oi. Ah, teu corpo tem fogo. Nele eu quero me queimar. Não vai te queimar, pô. O teu beijo tem um gosto. E eu mais quero é gostar. Aí, garçom canarino! E a chama que queima não vai mais se apagar. Pois tu és minha.